padre muito gay. Cara na cidade que já foi o garanhão, mas começou a dar por aí até um pedaço de pão. Tenta se salvar se voltando para Deus, mas aí ele piorou e ele só deu, deu, deu. Ei, ei, ei, é o Padre Vanderlei, conhecido da galera como Padre Muito Gay. Ei, ei, ei, é o Padre Vanderlei, conhecido da galera como Padre Muito Gay. É o tipo de cara que manda medo de mulher. Ele fala com a gente que tem muita fé, agarra os fiéis, o prego catolicismo, levando os outros padres ao homossexualismo. Ei, ei, ei, é o Padre Vanderlei, conhecido da galera como Padre Muito Gay. Ei, ei, ei, é o Padre Vanderlei, conhecido da galera como Padre Muito Gay. Foda-se os padres, e os garotos.